Saulo, bom dia, Azul, Alfa, Azul, Índia. Alfa, Azul, Índia, pra você. Alfa, Azul, Índia, no pátio 3, solicita autorização de reboque da aeronave até o pátio 1 da ponte 1. Gente, autorizado, informe no término, ok? Mantendo minha escuta. Gente, informaram aberto. Copas, o Índio informando o final do reboque. Bom dia, obrigado. Bom dia, Cendi. Bom dia.